instalador, voo 1970. 1970, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 5 lines. Voo 1970, sente. Paulo Salvador, boa noite, é o Dan Mike, papá. Mike, é papá, prossiga. Autorização aqui do posição 3, pátio 1, para posição remota 12, pátio 1. Posição 03, está autorizado para remoto no 2, mantém escuta permanente, Dan Mike, Yankee, papá. Ok, na sua escuta, obrigado. Solo 05, táxi à direita, 1-2-1-1, o solo. 1-2-1-1, boa. Salogo 1970, Rio Grande do Sul. 70, segue via Alfa Kilo para o pátio 3, atentando ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atentando ao sinalizador, obrigado. Tálogo 970. Prossiga. Só pra confirmar, vamos pousar, chamaram isso na 5 Lima, tá? Confirme. Estão passando pra gente, acho que é a posição 3, aqui no, na, no pátio 3. Ah, não, sim. Desculpa, se passaram o pátio 3, eu confundi. Obrigado, filho. Na 5 Lima, aqui tá ligado. Entendi. Obrigado. Boa noite, Senania 224, formação Tango 230, Aracaju. Tem gente agora de coordenação, 6224. Tô aí, Salvador, muito boa noite, 3178, estabilizado, GLA 120. 3178, ciente, autorizado pouso, pistão 0, Ventura 30, grau 5 nós. Pouso autorizado no 0, 3178. copia, assim, né, 6224? Copia, afirmativo, 6224. Salvador Aracaju, 190 autorizado, via Golf 677, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Conde. 1-1935 controle, acione 0277 no transponder. Zero, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, ponte, controle 1-1935 e aciona a corrente da continua 0277. Afirmo 0277. Gente, obrigado. 6224. Eu e pronto para pushback, acionamento. Baixa uma pronta na posição 7. Cheque trem autorizado pouso, confirmo, vento 30 graus, 59. Ótimo, baixar, checado, autorizado pouso, 6278. Solo Salvador, da Maia, papai em foco, tempo de check, boa noite. Boa noite. Solo 16, táxi à direita, 211 no solo. Direita, 211, boa noite. Peguei Alfa Chimese da Juliette, 3178. Salvador Manaus, voo 1868, uma milha para a Interserra. Voo 1868, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 5 nós. E pouso na 10, voo 1868. portão Juliette, 3178. Juliette, portão 09, então 3178. Juliette, portão 09, 3178. Porém, que me fala que após a aeronave da TAM liberar a retaguarda, está livre para o Chivec no portão 7, chama para o táxi. Após o TAM, a retaguarda está livre para o Chivec no táxi de hoje, 6224. No 868, solo 22, taxa direita 1211 no solo. A direita 121 no solo, no 868. Segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama de você. 68, segue via Juliette, portão 01. Juliette, portão 18, 61. Solo, Oceanero 6224, como está? Está com 100, bota. Autonomia alternativa? Autonomia de 2 horas e 40, alterna Salvador. Jané 6224, seguirá via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre 1 no 895, QNH 10019, apenas atentando a aeronave da Gol, pegando na Juliette agora, que irá parquear no 01, o 6224 da Avianca. Gente, então nós vamos seguir via Pátio, Índia e Alfa, de lá, 18954, já atende no Gol, 6224. Torre Oceanero 6224, está pronto para o próximo ponto de espera da Cruzeiro. Gente, 6224, mantém a posição. Vai manter 6224. Bom dia, Salvador, eu vou no 723, sinal da 10, baixando para lá. Vou no 723, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 30 graus, 5 nós. Vou no 0, autorizado, pouso, gol no 723. Xaner 6224 autorizado, né, Mateu no zero. Ali, Mateu no zero, Xaner 6224. Voo no 723, solo ao 31 direito, 121 no solo. Direito, 121 no. Solo voo no 723. No 723, segue via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. O Xenner 6224, no de decolagem, pista 10, Ventura 3, 0 grau, 5 lá. Livre decolagem 1-0, Xenero 624, é com os 33, controle 1 no 20, correção 1 no 9, decimal 35. 1935, boa, Xenero 6224. Salvador, de Papatango, Mike Bravo, Uniform. Mike Bravo, Uniform, prossiga. Estabilizado o localizador, estamos agora... A intenção pousou no 7 após o externo cancelar o nosso plano de instrumento. Estamos em condições de tomar de área. Vicente, chama para o cancelamento do plano. Com amarelo. Torre, o Papatango Mike Bravo Uniform, passando externo, visual com aeródromo, para pai. Gente, cancela o plano aos 38, chama na final 97. Por favor, já estamos com o trem baixado e travado. Mike Bravo Uniform. Mike Bravo Uniform. Civil Pouso 17, 130 graus, segura aí. Bravo Uniform. confirmando que a visão está ligando. Sim, se o solo fosse 4-2, eu venceria.